105,9. Este horário é um oferecimento de Sandrecar. Sistema leva e traz Sandrecar. Ligue 449-1444 e você tem seu Ford totalmente revisado, sem sair de casa.